sua tentação me perseguir. Sei que alguém quer destruir a minha vida e roubar a minha paz. Mas o meu Deus, pra me guardar, Ele é capaz. Olha para mim, Senhor Jesus. Deixe sobre mim a tua luz. Olha para mim, Senhor Jesus. A tempestade vier soprar, teu Santo Espírito me sustentará. Sei que meu barco não afundará, porque Jesus em alto mar comigo está.